Ficheiro 44, página 361, capítulo 19. É feito um juramento. O relógio na consola da lareira fazia um tic-tac irritantemente alto. Era o único som na casa, além dos estalidos das tábuas e dos baques surdos e distantes dos criados, trabalhando até tarde nas cozinhas embaixo. Eu já tivera o meu quinhão de barulho suficiente por um bom tempo e queria apenas silêncio para recompor os nervos. Abri a caixa do relógio e removi o contrapeso, parando o tic-tac imediatamente. Sem dúvida, aquele fora o jantar da temporada. As pessoas que não tiveram a sorte de estar presentes iriam alegar durante meses que estiveram, reforçando a sua alegação com fragmentos de mexericos contados e recontados e descrições distorcidas. Finalmente, conseguira pôr as mãos em Mary outra vez, o tempo suficiente para forçar uma nova dose de forte extrato de papoila pela sua goela abaixo. Ela desmoronou numa lamentável pilha de roupas sujas de sangue, deixando-me livre para voltar a minha atenção para a discussão a decorrer entre Jamie, o general e o Sr. Hawkins. Alex teve o bom senso de permanecer inconsciente e eu posicionei o seu corpo mole, bem esticado ao lado do corpo de Mary no patamar, como dois peixes mortos. Pareciam Romeu e Julieta, expostos na praça pública, como uma censura aos seus parentes. Mas o Sr. Hawkins não percebeu a semelhança. Arruinada, continuava ele a gritar aos guinchos. Você arruinou a minha sobrinha. Agora o Visconde jamais a aceitará. Maldito escocês imundo, vocês e a sua meretriz. Voltou-se para mim. Prostituta, alcoviteira, aliciando jovens inocentes nas suas garras desprezíveis para o prazer da escória corrupta. Você. Jamie, com uma espécie de cólera há muito contida, pôs a mão no ombro do Sr. Hawkins, virou-o e desferiu-lhe um soco, logo abaixo do polpudo maxilar. Depois ficou parado, esfregando distraidamente os nós dos dedos doridos, observando enquanto os olhos do corpulento comerciante de vinhos rolavam para cima. O Sr. Hawkins caiu de costas contra os lambris e deslizou suavemente pela parede abaixo, até ficar sentado no chão. Jamie dirigiu um frio olhar azul para o general d'Arbanville, que, ao observar a sorte do desfalecido, sabiamente baixou a garrafa de vinho que andara a brandir e deu um passo para trás. Vá em frente, instigou uma voz atrás do meu ombro. Por que parar agora, Tuarar? Batem todos os três, acabe logo com eles. O general e Jamie concentraram um olhar de antipatia na garbosa figura atrás de mim. Vá-se embora, Saint-Germain, disse Jamie. Isto não é da sua conta. Parecia cansado, mas ergueu a voz a fim de ser ouvido acima do tumulto abaixo. As costuras do ombro do seu casaco haviam-se rompido e as pregas de sua camisa de linho apareciam brancas através dos rasgões. Os lábios finos de Saint-Germain curvaram-se para cima num sorriso sedutor. Obviamente o conde estava a divertir-se como nunca. Não é da minha conta? Como podem tais acontecimentos não ser da conta de qualquer homem de espírito público? O seu olhar, divertido, varreu o patamar, atulhado de corpos. Afinal, se um hóspede de Sua Majestade perverteu de tal forma o significado da hospitalidade a ponto de manter um bordel em sua casa, isso não é. Não, não faça isso, disse ele, quando Jamie deu um passo na sua direção. Uma lâmina brilhou repentinamente na mão dele, surgindo como que por magia do punho de rendas e folhos sobre seu pulso. Vi o lábio de Jamie curvar-se ligeiramente. E ele remexeu os ombros dentro dos restos de seu casaco, preparando-se para o combate. Parem com isso imediatamente, disse uma voz imperiosa. Os dois de Vernet, o velho e o jovem, abriram caminho até ao patamar já superlotado. O Duvernay jovem virou-se e agitou os braços energicamente para a multidão aglomerada nas escadas, suficientemente acobardada perante a sua expressão ameaçadora para recuar um passo. — Você, disse o Duvernay velho apontando para Saint-Germain, se tiver qualquer sentimento de espírito público, como sugere, prestará um serviço útil retirando algumas destas pessoas daqui. Saint-Germain encarou o banqueiro, mas após uns instantes o nobre encolheu os ombros e a adaga desapareceu. Saint-Germain virou-se sem nenhum comentário e começou a descer as escadas, empurrando quem estivesse à sua frente e aos berros, mandando-os ir embora. Apesar das suas exortações e das de Gérard, o jovem Duvernay atrás dele, o grosso dos convidados só partiu, transbordando de escândalo com a chegada da guarda do rei. O Sr. Hawkins, tendo por esta altura recobrado os sentidos, apresentou imediatamente uma acusação de sequestro e proxenetismo contra Jamie. Por momentos, realmente achei que Jamie fosse bater nele outra vez. Os seus músculos contraíram-se sob o veludo azul-celeste, mas depois relaxaram quando pensou melhor. Após uma quantidade considerável de explicações e argumentos confusos, Jamie concordou em comparecer na sede da guarda, na Bastilha, para, talvez, se explicar. Alex Randall, lívido, suando e, obviamente, sem fazer a menor ideia do que estava a acontecer, também foi levado. O Duque não esperou para ver qual era o destino do seu secretário, mas requisitou discretamente a sua carruagem e partiu antes da chegada da guarda. Qualquer que fosse a sua missão diplomática, ver-se envolvido num escândalo não iria ajudar em nada. Mary Hawkins, ainda inconsciente, foi levada para a casa do tio, enrolada num cobertor. Eu estava prestes a ser incluída na detenção, quando Jamie se recusou categoricamente a permitir tal coisa, insistindo que eu estava numa condição delicada e não poderia, em hipótese alguma, ser levada para uma prisão. Finalmente, vendo que Jamie estava mais do que disposto a começar a bater nas pessoas outra vez, a fim de provar o seu ponto de vista, o capitão da guarda cedeu, sob a condição de que eu não deixasse a cidade. Embora a ideia de fugir de Paris tivesse os seus atrativos, com certeza não poderia partir sem Jamie. Assim, dei a minha parole d'honneur, sem nenhuma reserva. Enquanto o grupo girava confusamente pelo vestíbulo, acendendo lanternas e resgatando os respectivos chapéus e capas, vi Murtagh, uma expressão sombria no rosto contundido, pairando na periferia da multidão desordenada. Obviamente, ele pretendia acompanhar Jamie, onde quer que ele fosse, e uma repentina sensação de alívio apoderou-se de mim. Ao menos, o meu marido não estaria sozinho. Não te preocupes, Sassenach. Abraçou-me rapidamente, sussurrando ao meu ouvido. Logo estarei de volta. Se alguma coisa correr mal, hesitou, depois disse com firmeza. Não será necessário, mas se precisares de uma amiga, procura Louise de Latour. Está bem. Não tive tempo para nada mais, além de um leve beijo, antes de os guardas o cercarem. As portas da casa abriram-se de par em par e vi Jamie olhar para trás, avistar Murtagh e abrir a boca como se fosse dizer alguma coisa. Murtagh, colocando as mãos no cinto da espada, olhou ferozmente e abriu caminho em direção a Jamie, quase arrastando o jovem Duvernay para a rua. Seguiu-se uma batalha curta e silenciosa de vontades, conduzida inteiramente através de olhares ferozes. De seguida, Jamie encolheu os ombros, lançou as mãos para o ar num gesto de resignação. Saiu para a rua, ignorando os guardas que o cercavam de todos os lados, mas parou ao ver uma pequena figura junto ao portão. Inclinou-se e disse alguma coisa. Depois, endireitou-se, virou-se para a casa e sorriu para mim, claramente visível à luz do lampião. A seguir, com um aceno de cabeça para o velho Monsieur Duvernay, entrou na carruagem que o aguardava e foi levado com Murtagh agarrado à traseira do veículo. Fergus permaneceu parado na rua, olhando para a carruagem que se afastava, até esta se perder de vista. Então, subindo as escadas com passos decididos, tomou-me pela mão e conduziu-me para dentro. Venha, milady, declarou. Milord disse que devo cuidar da senhora até que ele retorne. Fergus deslizou suavemente para dentro da sala, fechando a porta silenciosamente ao entrar. Fiz a ronda por toda a casa, milady, sussurrou. Está tudo fechado. Apesar da preocupação, sorri diante do seu tom de voz, uma imitação tão óbvia de Jamie. O seu ídolo tinha-lhe atribuído uma responsabilidade e ele claramente levava os seus deveres a sério. Tendo-me escoltado até à sala de estar, fora inspecionar a casa, como o Jamie fazia sempre todas as noites, verificando os trincos das janelas, as trancas das portas externas, que eu sabia que ele mal conseguiria levantar, e se em todos os fogões e lareiras o fogo havia sido abafado. Ele tinha uma mancha de fuligem que se estendia da testa amassando o rosto de um lado, mas esfregara o olho com a mão cerrada em algum momento, de modo que o seu olho piscava de um claro círculo branco, como um pequeno guaxinim. Deveria ir descansar, milady, disse ele. Não se preocupe, eu estarei aqui. Não ri, mas sorri para ele. Eu não conseguiria dormir, Fergus. Vou ficar sentada aqui um pouco, mas talvez devas ir para a cama, tiveste uma noite muito longa. Insisti em mandá-lo recolher-se, não querendo prejudicar a sua nova dignidade, como o homem da casa temporário, mas ele estava evidentemente exausto. Os ombros pequenos e ossudos estavam caídos e as olheiras sob os seus olhos sobressaíam, mais escuras até do que a camada de fuligem. Bocejou, sem nenhum constrangimento, mas sacudiu a cabeça. Não, milady, vou ficar aqui com a senhora, se a senhora não se importar, acrescentou depressa. Não me importo. Na realidade, estava demasiado cansada, tanto para falar quanto para ficar irrequieto, como de costume, e a sua presença sonolenta na almofada era reconfortante, como a de um gato ou de um cão. Fiquei sentada, fitando as chamas fracas, tentando reunir um pouco de serenidade. Quis evocar imagens de lagos serenos, clareiras na floresta, até mesmo a paz sombria da capela da abadia, mas nada parecia funcionar. A todas as imagens de paz sobrepunham-se as daquela noite. Mãos violentas, dentes brilhantes saindo de uma escuridão assustadora. O rosto lívido e transtornado de Mary, semelhante ao de Alex Randall. O lampejo de ódio nos olhinhos miúdos do Sr. Hawkins. A súbita desconfiança nos rostos do general e dos de Vernet. A indisfarçável satisfação de Saint-Germain com o escândalo, tremuluzindo de malícia como as gotas de cristal dos candelabros, e, por fim, o sorriso de Jamie, misto de confiança e incerteza, na luz oscilante das lanternas da carruagem. E se ele não voltasse? Essa era a pergunta que eu tentava calar, desde que o levaram. E se não se conseguisse livrar da acusação? E se o magistrado fosse um desses que desconfiam de estrangeiros? Bem, mais desconfiado do que o usual, emendei. Ele poderia facilmente ficar preso indefinidamente. Além e acima do medo de que essa crise inesperada pudesse arruinar todo o cuidadoso trabalho das últimas semanas, estava a imagem de Jamie numa cela, como aquela em que eu o encontrara em Wentworth. À luz da presente crise, a notícia de que Carlos Stuart investia em vinho parecia trivial. Sozinha, tinha agora muito tempo para pensar, mas os meus pensamentos não pareciam levar-me a lugar algum. Quem ou o quê era la dame blanche? Que espécie de dama branca? E porquê a menção desse nome, fazendo com que os atacantes fugissem? Repassando os acontecimentos subsequentes do jantar, lembrei-me dos comentários do general sobre os bandos de criminosos que vagueavam pelas ruas de Paris e como alguns deles incluíam membros da nobreza. Isso era consistente com a fala e os trajes do líder dos homens que me tinham atacado a mim e a Mary, embora os seus comparsas tivessem uma aparência bem mais grosseira. Tentei recordar se o sujeito se aparentava com alguém que eu conhecesse, mas a minha lembrança dele era indistinta, toldada pela escuridão e pelo atordoamento do choque. No geral, não era muito diferente do Conde Saint-Germain, embora, com certeza, a voz fosse outra. Entretanto, se o conde estivesse envolvido, evidentemente que se daria ao trabalho de disfarçar a voz, assim como disfarçou o rosto. Ao mesmo tempo, achava quase impossível acreditar que o conde pudesse ter tomado parte num ataque como aquele. E 2 horas mais tarde, sentar-se calmamente à minha frente, à mesa de jantar, comendo a sua sopa em pequenas colheradas. Corri os dedos pelos cabelos, frustrada. Não havia nada a ser feito até de manhã, caso amanhã chegasse e Jamie não. Então eu poderia começar a percorrer as casas de supostos conhecidos e supostos amigos, um dos quais poderia ter notícias ou ajuda a oferecer. Mas àquela hora da noite estava de mãos atadas, impossibilitada de me mover, como uma libélula no âmbar.